fiz um coração. E hoje vem chorando, implorando meu perdão. Não dou porque sofri demais. Tua traição me tirou a paz. Sou feliz em meu lar, tenho um novo amor. A teu lado eu só vi sofrimento e dor. Sou feliz em meu lar, tenho um novo amor. A teu lado eu só vi sofrimento e dor. Ai, feliz, feliz, fiz um coração. Hoje vem chorando, implorando meu perdão. Não dou porque eu sofri demais. Tua traição me tirou a paz. Sou feliz em meu lar, tenho um novo amor. A teu lado eu só vi sofrimento. Se agora choras, me fechaste a porta, me mandaste embora. Eu aprendi a suportar a minha dor. Hoje eu vivo bem sem teu amor. Não queira destruir a minha felicidade. No meu peito a tua chama já não arde. A tua volta foi covarde, agora é tarde. Vai chorar tua saudade, mas feliz. Feliz no coração, hoje vem chorando, implorando meu perdão. Não dou porque eu sofri demais. Tua traição me tirou a paz. Sou feliz em meu lar, tenho um novo amor. A teu lado eu só me agora choras, me fechaste a porta, me mandaste embora. Eu aprendi a suportar a minha dor. Hoje eu vivo bem sem o teu amor. Não queira destruir a minha felicidade. No meu peito a tua chama já não arde. A tua volta foi total.